Sei que vais voltar, estejas onde estiver, estarei a te esperar. Na cor azul, onde meu amor eu vou encontrar. Me sinto só o tempo todo, porque distante de você estou. Sonho um dia poder voltar na Lagoa Azul, onde meu amor está esperando eu voltar novamente nos amar. Tudo aqui é triste sem o seu amor. O sol não quer brilhar, nem os peixes nadar na Lagoa Azul. Sei que vais voltar, esteja onde estiver, estarei a te esperar. Na Lagoa Azul, onde meu amor eu vou encontrar. Ansioso estou a esperar, não vejo a hora do dia chegar. Eu feliz poder voltar na Lagoa Azul e novamente te abraçar e do meu amor falar. Pra sempre juntos vamos ficar na Lagoa Azul. Desde que partiu, tudo aqui é triste sem o seu amor.